Olha, então, o que que acontece? Dá pra ser a pessoa mais amada, mais odiada, né? A que tem mais audiência, a ligação mais esperada, o cara mais xingado, o flamenguista mais chato. Dá pra ser tudo isso de uma vez só, gente. Olha isso. Que lindo. De uma vez só. Mas, ah, mas ó... eu não ligo pra ser flamenguista, não. Não gosto de corintiano, porque eu sou santista, né? Corintiano é meio folgado aí, né? É, mas se bem que agora eles não estão tendo motivo pra isso, eles estão tudo mansinho, tudo de boa. Sabe, tá todo mundo com medo do São Paulo, né? O São Paulo deu uma reviravolta aí. Deu, e... cara. Deu que... Tão aí como? Todo mundo trancadão. São Paulo. Já estão sonhando, já estão, estão na mira de vocês ali, né? Tomara que São Paulo tá ali. Até com o Urubu agora, ó. Caraca, velho, olha isso! Mas só pega, sobrou eu até meu time. Eu sou santista, mas eu não torço pro Corinthians mais nunca. Tá bom, vamos falar nunca. Do seu time, tá? Vamos falar vamos do seu falar time. Do meu time. Ah, não, não vou falar do Santos, não, que o Santos também tá falando aquelas coisas, né? Sabia. Nem o santista quer falar do Santos agora, tá passando raiva. Vai zoando os outros, pronto, vai zoando os outros. Manda um beijo pra minha mãe, manda um beijo pra minha mãe, que sua mulher é sua fã. Qual o nome dela? O nome dela é Beth. Ela tem a loja Intensa Moda Íntima. Intensa aqui no Moda Campo Íntima. De São José. A Intensa, Campo São José, Zona Leste, já né? Já faz o marketing da mamãe. Já tá lá, marqueteira do caramba. Incrível isso. Então, pra você, Intensa Moda Íntima, em Campo São José, Zona Leste. Ô, Beth, beijo, Beth. Tudo de bom, bom serviço Beth, aí, Beth. Meu amor. Ô, tá com o Gustavo Lima aí pra nós. Tá com o Gustavão, hein? Já vem ali na esquina. Um beijo pra você, Ione. Beijo. Vem aí nas manhãs da Ótima FM com Alexandre Mineiro, o principal astrólogo do Brasil, João Bidu, trazendo diariamente na programação da Ótima FM as previsões para o seu signo. Fique ligado, tá na Ótima, tá bom demais. Se o show é bom, a rádio é ótima. Zezé Di Camargo e Luciano, é nessa sexta, na Arena Forma Conde, em São José dos Campos. Zezé Di Camargo e Luciano. A ferro e fogo não dá. Garanta já seu convite à arquibancada e assista ao show sentado, com visão privilegiada. Compre pelo site guichelive.com.br. Zezé Di Camargo e Luciano, cantando seus maiores sucessos. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse. É nessa sexta, na Arena Farma Conde. Realização BB Eventos. Promoção exclusiva. Ótima FM. Oferecimento, Velofibra Internet, 100% fibra ótica, a melhor provedora do Vale do Paraíba. Grupo Casa Negócios Imobiliários. Alô, galera da Ótima FM, aqui quem fala é o Luan Santana e eu também tô aqui na Ótima FM. Ei, que tal lavar o seu carro de verdade? Escuta essa, a Bel Parque é especializada em estética automotiva. Além de utilizar os melhores produtos, a Bel Parque tem uma equipe de profissionais pronta para deixar o seu carro brilhando como novo. Além da lavagem completa, você pode polir, encerar, lavar estofados e fazer uma limpeza interna detalhada. Seu carro merece esse cuidado especial. Agende agora sua lavagem pelo WhatsApp 3204-4128, Rua Eugênio Bonadio 140, próximo à Praça Kennedy em São José. Ah, e você otimista na lavagem completa ganha um encerramento. Olá, otimistas, aqui é o Wesley Safadão. Vai, Safadão! Ótima FM, tá na ótima? Tá bom demais! E aí, esportista? Quer curtir 7 dias em Bariloche com acompanhante tudo pago? A Decathlon, a Gastur e Cerro Catedral te levam. A cada R$300 em compras nas lojas, site ou app Decathlon, concorra a 7 dias em Bariloche e R$1.500 em produtos Decathlon. Promoção válida exclusivamente para clientes Clube Decathlon. Confira o regulamento em www.decathlon.com.br/campanha/Bariloche. Compre na loja Decathlon mais próxima a você e concorra. O Ibope confirma. Aos sábados e domingos, a Ótima FM 90.3 é primeiro lugar com a média dos 2 dias de 8.984 ouvintes por minuto. Tá na Ótima, tá na número 1, tá bom demais. Grupo Forte, para você de São José dos Campos e região, seja na segurança contra incêndio, para sua empresa ou seu patrimônio, com extintores de incêndio com 5 anos de garantia, ou na venda e manutenção de ar-condicionado. Fale com o Grupo Forte, Rua Tremembé 47, Vila Nair. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 12-3512-8413 e solicite um orçamento. Segurança e tranquilidade é aqui, no Grupo Forte. Os melhores prêmios do rádio estão aqui. É só ficar ouvindo a Ótima FM. Na Ótima, Júlio, bom demais. Um momento feliz hoje começou. Sempre uma novidade, deu um pulo na Cacau Show. É o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem descontos de montão, vem correndo aproveitar. Um momento feliz hoje é Cacau Show. E o mês do chocolate começou. Compre 3 tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas R$ 9,90 e 2 tabletes especiais de 100 gramas por R$ 26,90. Acesse cacauxow.com.br ou passe na loja mais próxima e aproveite. No carro. Ótimo. No trabalho. Ótimo. Em casa. Rádio. Jura? É só Ótima FM. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais. É na ABC Casa e Construção. Torneira bica móvel, parede Alfa e Esteves, só R$ 75,90. Ligue 3202-7820. ABC Casa e Construção, Rua Paraibuna 258. A melhor opção para a sua obra. Tá na Ótima. E aí? Tá bom demais. Chama! Ótima. Não temos mangueira. E a próxima mangueira que chegar aqui, Raul Gil pega o banquinho dele, vai lá tomar água, vai um café. Aí você encobre da notícia, né? Tá bom? Beleza? Beijo, Yane. Beijo, Bete. Beijo, era bom ser. Via Campos São José. Campos São José, show de bola. Pessoal da produção aqui me mandou mandar também um beijo pra... beijo pra Juliana Aguaçoca. Falei com seu maridão aqui, cara. Foi uma das pessoas que eu liguei antes, Yane. Ele me atendeu prontamente. Wanderson. Espero ter acertado seu nome, hein, Juliana? Enfim. Ai, tô trocando esposa aí, gente. Pelo amor de Deus. Pedi pra mandar um beijo pra você. Tá lá trabalhando. Dá pra chegar em casa o homem, ó. Olha que bonitinho, gente. Que lindo. Tamires Rodrigues, pessoal da direção da produção da rádio, pedi pra mandar um alô pra você aqui, porque você alegou estar cadastrada há mais de um ano e nada. Se foi isso mesmo, minha filha, não vai dar pra te ligar, tá? Gente, cadastro só do dia 28 de fevereiro pra frente. Viu? Se você tem certeza de quando você foi cadastrado, beleza. Se foi daí pra cá, tranquilo. Se foi antes disso, cadastre-se novamente. Quem acertar vai ganhar uma letra secreta da Ótima. Vai lá em casa hoje. Ótima. Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que a minha TV tá estragada. Essa é velha, hein? Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água. Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão.